nova dança, que é sucesso na Bahia. Chegou no brega de caroba, encantei essa terra da alegria. Os piriguetes estão dançando e as lacraias arrochando, mas os homens estão adorando, porque a moda é dançar arrochando. Arrocha, arrocha, arrocha, arrocha.